explicações, de tratados de paz que não valem mais, pois a guerra é lugar comum. A paz que o mundo procura só vai existir quando então todo homem que houver descobrir afinal que o caminho da paz é só um. O mundo precisa de Jesus. Existe um caminho de paz e começa ao céu de uma cruz.